nossa periferia. Sem minha ajuda, estou cansado de chorar. Que a maldade se afaste daqui, da nossa periferia. Acorda, periferia, a história vai começar. São coisas, são fatos de arrepiar. Esse é apenas um começo de uma revolução. Acorda meu povo, acorda São Sebastião. Foi a revolta maluco que me trouxe aqui, e por isso não tenho motivos para sorrir. Veja quanta miséria, veja quanto horror. Será que o nosso povo nasceu pra ser sofredor? Esse é o som que trilha a nossa vida, o dia a dia de nossa gente sofrida. Se liga, se liga. Venha na manhã, o imagem de rua vai depor, é sofrimento, é favela, é cena de horror. Teor do meu povo, as pessoas amontoadas com o pinto no ovo. Me diga então, qual é a questão? A molecada batendo bola no campo de terra, outros brincando na enxurrada que monta a favela. Nossos pais, às 6 da matina na parada, a todo instante, é pra trampar no plano. Sofrimento é constante, aguentando a humilhação do patrão para comer o pão. Tá vendo aquele pivete cheirando cola? Não quer ir pra escola, sonha com a bola. Seu pai é um alcoólatra que incentiva ele terá pra ser um homem de bem. A sua mãe na igreja pedindo ajuda que não vem. Com fé ela vem, na esperança em que um dia as coisas possam mudar. Em sua vida a mão divina lhe abençoa. Essa é a periferia em que vivemos, sem mais, sem menos, sem sentimento a menos. Porque sempre seremos pequenos, famintos, nojentos, morrendo, querendo um pouco de paz. Nos deixe viver um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Deus vem me ajudar, estou cansado de chorar. Que a maldade se afaste daqui, da nossa periferia. Periferia. Hoje é domingo, vamos sair de rolê. Já são 10 da manhã e já deu pra perceber. Um bêbado caído ali no chão. Sei que na noite rolou de tudo um pouco, irmão. O rabecão passa perto da gente, mas uma mãe chorando, é sofrimento na mente. Seu filho se meteu numa parada errada, não tinha dinheiro pra pagar, levou 2 tecos no meio da cara. Olha a polícia com um cara algemado no camburão. Os parentes dizendo que ele é um bom cidadão. Aqui é desse jeito, já deu pra perceber. Tem que ser devagar, na humildade para não se perder. É tão difícil, véi, sobreviver assim, nas condições as quais os ricos ditam as regras e o pobre na miséria. Jogado no submundo, no meio da favela. Vamos descer pra feira, muita gente tomando cerveja. A gritaria é alta na venda dos produtos. Uma senhora com os filhos do lado e outro no bucho. Seu marido é aquele que no boteco gasta tudo, se envolveu com a cachaça. Vive na desgraça, segunda-feira dia de trampo, está de ressaca. Vejo as crianças vendendo picolé na rua. No campo a partida não para, o jogo continua. Logo ao lado uma roda está formada, os caras fumando um beck, que erva danada. E assim o tempo vai se passando na periferia. Uns se envolvem com bagulho, outros com as bebidas. Mas tem aqueles que só pensam em trabalhar. São nossos pais o motivo pra se orgulhar. SOS pra Deus, minha favela, minha gente pede socorro. Escute a voz dos oprimidos, a voz do nosso povo. Do nosso povo. Periferia. Deus vem me ajuda, estou cansado de chorar. Que a maldade se afaste daqui, da nossa periferia. Hoje caiu uma chuva muito forte, destelhou o barraco, derrubou um porte, acabando com a energia, causando sofrimento e muita agonia. A noite chega, vai ficar embaçado. É polícia e covardia pra todo lado. As famílias todas em casa preocupadas com seu ciclo do trabalho. Estão atrasados, chega ainda tem que ir pro colégio. Sonhando em subir na vida, eu falo sério. Num barraco ao lado, bate forte em um coração. Uma mãe assistindo a novela, aliviando a preocupação. Sem se dar conta que no outro dia tem que levar cigarro pro seu filho na detenção. Podridão, prisão, que vacilou, se entregou. A covardia que o sistema impõe na periferia. Veja nossas condições por aqui. Tem que ser forte pra sobreviver assim. As profissões daqui dá pra contar nos dedos. Doméstica, faxineiro, servente, pedreiro e jardineiro. Meu pai está no meio, que desespero. A minha mãe também quer ver o sofrimento. Vem aqui que tem o que fizemos pra sofrer desse jeito. Com passar de crueldade e covardia, trago no peito que o Senhor Criador de tudo, Jesus, escute a nossa voz, porque o sistema cada dia se torna mais feroz. O preto aqui é consciente, tem a mente firme. O rap é a arma, desse modo me mantenho longe do crime. Me mantenho longe do crime.